Gente, eu sou mãe atípica, mas eu tenho um sonho de ter uma casa, eu tenho um sonho de ter um carro, eu tenho um sonho de ir trabalhar, eu tenho um sonho de deixar o meu filho na escola. O meu filho por 4 anos não sabe o que é mãe. Então, pra mim é difícil. Quantas mães não estão aqui e queriam acordar de manhã e o filho dizer, mamãe, eu fiz isso. Meu filho tem 10 anos, vai pra escola e nunca foi convidado pra uma festa de aniversário. Eu vou fazer o aniversário dele, eu não tenho amigos deles pra convidar. Por quê? Porque ele nunca foi convidado. Como é que eu vou convidar amigos que nunca convidaram? Então, eu sei o que é autismo. Dói no meu sangue, dói na minha pele. Eu não convidar a mãe, por dia estão aqui. É difícil, gente. A gente não quer que vocês cheguem aqui e falem palavras bonitas, porque essas palavras bonitas elas não vão solucionar o nosso problema. Se o fim do martírio é seu sorriso, aceita a cruz e a penitência só pra não te ver sozinho, mesmo que não me veja, mesmo que não entendo quanto sangro, quanto faça endopito, tenta ser alívio, chão pros seus passos, ainda tenta entender o que silêncio, tenta falar o que tenta, me dizer através do toque, do olhar, me ensina a ser como você, desde a estereotipia, a indiferença, perante o olhar que julga e discrimina, onde não há lugar pra vaidade, eu vou ação, passos pequenos. Não existe ressentimentos onde o olho é curioso, não quer controlar ninguém, não rotula, nem tenta manipular alguém. Também julguei antes de ouvir, decidi antes de conhecer, classifiquei antes de sentir. Obrigado por me escolher, por me ensinar a enxergar beleza onde só enxerga um caos, dinheiro que nem é preciso ser igual, apenas ser verdadeiro. Quem disse que céu não existe? Porque não viu felicidade no brinquedo mais simples, que não teve o privilégio que eu tive de conhecer o amor sincero, que só se descreve em gesto, e pra você segura o choro, abdica o sonho quantas vezes for preciso, só pra ser voz, ser ponte, ser abrigo. E se meu amor não te libertar, me privo contigo, mas nada vai te faltar nesse seu mundo colorido. E às vezes eu vejo o pai brigando com o filho. Ah, mas você fala demais. Nunca mais falei isso. Tem uma mãe de um autista não verbal que tudo que ela queria ouvir da boca do seu filho é dá. E nem isso ela ouve. Será que o milagre do amor vai te libertar? Será que existe o fim do labirinto? Sei lá. Independente, sem cansar, vou sempre te esperar. Me ensina a ver o mundo assim, todos os tons desse infinito colorido. Terapias, crises, laudos, julgamentos. Aqui não sabe educar, não espera um milagre, só um começo de não se sabe o que. Entre o cansaço e o amor, custe alento e a fé no tempo que nunca chegou. Existe o fim do labirinto pra invisível holofote, que independente a condição não existe opção não ser forte. Aprende a diferença entre o saber e vive a guerra com a força que todos veem, as lágrimas que ninguém enxerga. Diz que o sonho de toda mãe é a felicidade do filho. Difícil aqui ainda é o professor capacitado pra ensinar o material adaptado à inclusão escolar, onde se é obrigado a se reinventar, seja como for, com a mente cheia de incerteza e o peito cheio de amor. Pode tudo, desacredita, ainda acredito sozinho. Cês estão falando de mais um caso, eu tô falando do meu filho. Não me perdoa o que senti ao confirmar o que mais temeu, cada vez que olhei pra ti questionando Deus, porque eu, cada vez que a saudade do que não viveu trouxe o passado. O luto do filho idealizado pra um querer que não se mede, amar que não se cala, gratas palavras, mas romantizar não diminui a carga. O paradoxo do amor que só se sente, não explica, de quem nunca quis ser eterna até se torna mãe atípica. Liga pra mim agora. Quer essa mãe? Quem me pôs na casa da minha avó já. Eu te amo muito, sua mãe. Será que o milagre do amor vai te libertar? Será que existe o fim do labirinto? Sei lá. Independente, sem cansar, vou sempre te esperar. Me ensina a ver o mundo assim, todos os tons desse infinito colorido. Será que o milagre do amor vai te libertar? Será que existe o fim do labirinto?